Onde a noite nunca cai, palhaços macabros dançam sob a luz do luar. Risos distorcidos, um convite para a dor. Eles querem te levar para o lugar sem cor. Belo derretendo no sorvete, tão doce quanto cruel. Cada lâmpada é um grito no labirinto do céu. Siga o ritmo, não olhe para trás. Na pista do terror, você nunca sai. Gelo derretendo no sorvete, tão doce quanto cruel. Cada lâmpada é um grito no labirinto do céu. Siga o ritmo, não olhe para trás. Na pista do terror, você nunca sai. Sorvete de medo, sabor de aflição. Língua fria, coração em frangalhos. A sensação, vigiante como droga, não dá pra parar. Olhos esbugalhados, só sorrisos te condenando. Gelo e sangue se misturam, gosto é mortal. Corações palpitam e o ritmo infernal. Belo derretendo no sorvete, tão doce quanto cruel. Cada lâmpada é um grito no labirinto do céu. Siga o ritmo, não olhe para trás. Na pista do terror, você nunca sai. Sorvete de medo, sabor de aflição. Língua fria, coração em frangalhos. Vigiante como droga, não dá pra parar. Na ciranda dos pesadelos, você vai se entregar. Luzes piscando, risos na escuridão. Palhaços psicopatas em sua própria canção. Siga o cheiro doce, deixe-se levar. Na estranha delícia você vai se afogar. Sorvete de medo, sabor de aflição. Língua fria, coração em frangalhos. A sensação, vigiante como droga, não dá pra parar. Na ciranda dos pesadelos, você vai se entregar. Sabor insensato, delírio e dor. Os palhaços vão te buscar em seu último.